Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jans. Leitura autorizada pela BV Books. Continuamos então a terceira parte do capítulo 5. Sinal 3. Caráter. Pergunta: por que temos obrigação moral? Isso vem à tona toda vez que você toma conhecimento de uma injustiça cometida, principalmente quando cometida contra você ou alguém que conhece, deixando-o chateado. Você pode até mesmo ficar indignado, particularmente se a pessoa que cometeu o erro saiu impune. Existe até mesmo o senso de indignação moral quando a injustiça acontece, quando alguém que você nem conhece abusa dos direitos humanos, pode e deve enfurecer você. E ainda, há os casos de abuso de maus-tratos de animais. Lembra-se do que aconteceu com o jogador profissional de futebol americano Michael Vick, quando foi pego por administrar um ringue para a luta de cachorros? Quase todos ficaram indignados. Vick foi julgado, condenado e sentenciado a 18 meses de prisão. Mas algumas pessoas acham que ele deveria ter jogado a chave fora. O fato é que, embora algumas pessoas discordassem sobre a punição que lhe era merecida, todos concordavam que ele estava errado. De onde vem esse senso de indignação e obrigação moral? E por quê? Praticamente todas as pessoas, exceto os psicopatas e sociopatas, possuem isso. Não é possível que essa seja uma lei criada por humanos e que produza uma bússola interna. As leis apenas apontam o mal e nos oferece uma maneira de prender os malfeitores responsáveis, mas elas não produzem obrigação moral. De fato, existem algumas leis que permitem certos comportamentos que consideramos imorais. Pense na escravidão, nos maus tratos às mulheres e no nazismo. Independente das leis exigentes, a grande maioria das pessoas sabe quando está fazendo algo errado. Não precisamos de leis para que nos diga o que é certo e errado, assim como não precisamos de leis que produzam em nós indignação moral. O senso de certo e errado é intrínseco a nós. C.S. Lewis explica que o senso moral inato em todos nós da seguinte forma: a regra do certo e do errado, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser uma verdade. Começa a ficar claro que teremos de admitir a existência de mais de um plano de realidade e que, neste caso em particular, existe algo que está além e acima dos fatos comuns do comportamento humano. Algo que, no entanto, é perfeitamente real, uma lei verdadeira, que nenhum de nós elaborou, mas que todos sentimos obrigados a cumprir. Então, se não fomos nós que criamos essa regra do certo e errado, quem foi? Chame do que quiser, a sua bússola interior da moral ou da consciência é uma obrigação intrínseca fazer o que é certo, mesmo que você nem sempre o faça. De onde vem isso? Não poderia vir de algo menor do que nós ou igual a nós. E isso não poderia vir somente de nós. A única opção viável é que o nosso senso de obrigação moral venha de algo maior do que nós, que é Deus, Peter Clift escreveu. Assim, Deus, ou algo parecido com Deus, é a única fonte e razão cabível para a absoluta obrigação moral que sentimos para obedecer à nossa consciência. Portanto, consciência é explicável somente com a voz de Deus em nossa alma. Em sua carta para a igreja romana, o apóstolo Paulo diz exatamente a mesma coisa: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, 13 e 15. Se você tivesse de moldar esse argumento em uma sequência lógica básica, conseguiria algo parecido com isto. Se os valores da moral objetiva existem, um legislador moral objetivo, Deus, precisa existir. Valores morais, objetos existem, objetivos existem. Portanto, Deus precisa existir. Nós sabemos que os valores morais objetivos existem. Não precisamos ser convencidos de que é errado torturar bebês por diversão. Todas as pessoas sensatas sabem disso intuitivamente. Sendo assim, já que os valores morais objetivos existem, então Deus também precisa existir. Se Deus existe, de onde ele veio? Estamos sugerindo que a resposta para essas três perguntas postadas nos três sinais é de Deus. Primeiro, por que Deus existe algo em vez do nada? Perdão, a pergunta é, por que existe algo em vez do nada? Segundo, qual foi a primeira causa que iniciou todas as outras? Terceiro, por que nós temos obrigação moral? Mas se for o caso, há uma pergunta ainda mais importante para ser feita e respondida. Se Deus existe, de onde ele veio? Essa é uma variante que praticamente todas as criaturas fazem para os pais de vez em quando. Todas as crianças fazem aos pais de vez em quando. Quem criou Deus? Você provavelmente fez essa pergunta quando era criança. Talvez você ainda esteja se perguntando. Não há nada de errado nisso, pois é uma grande pergunta. Na verdade, é uma pergunta necessária. Você se lembra de que algumas páginas atrás nos propusemos que, para que as coisas contingentes existissem, precisaria haver um ser necessário? A seguir estão as três outras características desse ser. Primeiro, não casual. Ele não teve origem e nem começo. Segundo, autoexistente. Ele não depende de nada para a sua existência. Terceiro, eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Essa descrição pode parecer um pouco restrita. Você tem razão. Tão restrita que há somente um ser que se encaixe nela. Nunca houve ninguém como ele e nunca haverá. O ser que se encaixa nesse conjunto de características é completamente único. O primeiro e único. Esse ser não casual, autossuficiente e eterno é, por definição, Deus. Esse ser não casual, autossuficiente e eterno é, por definição, Deus. Se você ainda está pensando que Deus precisa ter uma origem, existe uma outra maneira de entender isso. Só podemos perguntar pela fonte das coisas, o que fez isso, que a princípio podem ser feitas. Deus é mais semelhante à lei da lógica. Elas não podem ser causadas porque são necessárias. Deus é, por definição, impossível de ser criado. Na verdade, perguntar o que originou Deus é uma falácia. Tal como perguntar como é o cheiro da cor vermelha. As cores não têm cheiro. Similarmente, perguntar o que criou Deus seria como perguntar o que criou o eterno Criador do Universo. Se Deus existe, como ele é? Os três sinais e as três perguntas neste capítulo podem não estar lhe dizendo muito sobre Deus, mas esperamos dizer-lhe o suficiente para continuar com a sua busca por ele. As características sugeridas por esses sinais, que Deus é um ser necessário, a origem de tudo e o legislador moral absoluto, podem não ser qualificadas entusiasmamente, que irão torná-lo valioso para você, mas são passos iniciais, extremamente importantes para saber que ele existe e que ter um relacionamento com você. De fato, quando você olha mais profundamente para essas qualidades e realmente pensa a respeito do que elas dizem a você sobre Deus, uma visão mais atraente de um Deus pessoal e não de uma força universal aparece. Esse Deus é o único ser necessário e o único autoexistente, autossuficiente e eterno. Sem início e sem fim. Um Deus que não depende de nada, não deve nada e nenhuma criatura e não possui necessidade para colocarmos em um nível pessoal. O Deus que quer ter um relacionamento com você e não está lhe propondo porque precisa de você. Ele quer um relacionamento com você porque ele quer que você compartilhe a sua vida, como disse o apóstolo Paulo para os filósofos de Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens. como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17, 24 e 25. Esse Deus é a primeira causa de tudo que existe. Nos diz que Ele é o início de tudo. A Bíblia começa com esta verdade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus não precisa criar o universo, mas criou. Deus não precisava criar a humanidade, mas criou. Como iremos ver no próximo capítulo, Deus foi extravagante em tudo que criou, investindo no mundo com uma criatividade incomensurável de energia e variedade. Mas, ainda quando atingiu a sua realização culminante em toda a criação, Deus carimbou os seres humanos com o seu selo divino, tornando possível que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Quando dizemos que Deus é o legislador supremo da moral, significa que Ele imprimiu em cada um de nós o seu senso divino de certo e errado. Essa dádiva mostra que Ele valoriza a ordem e opõe-se ao caos. Esse demonstra o amor de Deus pela santidade e pela justiça, em oposição ao pecado e à injustiça. E isso significa que todos os seres humanos têm a habilidade de conviver em harmonia, tanto quanto pode ser esperado em um mundo pecador, assim como possuem a capacidade de demonstrar compaixão e oferecer auxílio para aqueles que estão em sofrimento. Como você pode observar, Deus não é uma força impessoal. Ele é o Criador independente e pessoal, cujo perfeito caráter preenche o universo e traz ordem e bondade para as nossas vidas. Deus é generoso, criativo, amoroso, clemente e absolutamente bondoso. Não porque Ele escolheu ser assim, mas porque Ele simplesmente é assim. Deus não pede, não pode não ser Deus. E pelo fato de ser, de nós estarmos aqui, pensando nele, falando sobre ele, admirando todas essas qualidades, o que fazem ser Deus. Deus criou tudo o que não seja ele. No excelente livro The God Who Is There, D.A. Carson fez uma observação óbvia, mas não menos importante, sobre o Deus que simplesmente é. Se alguém perguntasse, sim, mas de onde surgiu Deus? A resposta que a Bíblia daria seria: a sua existência não depende de nada e nem de ninguém. A minha existência é dependente finalmente nele. E sua existência é autoexistente. Deus não possui origem. Ele simplesmente é. Ele sempre foi. Em contrapartida, qualquer coisa no universo começa em algum lugar. Seja em uma grande explosão ou em uma concepção humana. Deus criou tudo. É por onde iremos a seguir em nossa busca por Deus. As origens. Como na origem do universo, a Terra e sua origem, a maneira como respondemos às perguntas, como tudo surgiu, abre as portas para mais dicas e razões que nos levam a acreditar que Deus não só existe, mas também está interessado profundamente em ter um relacionamento conosco. As dicas nos próximos capítulos estão centradas no extremo cuidado e precisão que Deus teve ao criar um lar para seus filhos. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Começaremos amanhã nosso capítulo 6. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.